CBN Foz Esportes. Hoje, com Guilherme Wojtkowski. 10 horas e 3 minutos. Muito bom dia a você que está chegando agora à sintonia da CBN, a rádio que toca notícia. Hoje é sábado, dia 8 de novembro de 2014. Eu sou Guilherme Wojtkowski e estes são os destaques do programa CBN Foz Esportes de hoje. Time de futebol americano de Foz do Iguaçu entra em campo hoje em jogo de desempate determinado pela Confederação, valendo vaga na semifinal. O Campeonato Amador de Foz do Iguaçu chega à fase de quartas de final neste domingo. Fim de semana de muito automobilismo em Foz do Iguaçu com o Jeep Ride hoje e arrancadão no domingo na estrada de acesso à Prainha de Três Lagoas. Foz do Iguaçu Futebol Clube aguarda a definição da data do arbitral da divisão de acesso 2015. Basquete de Foz do Iguaçu conquista vice-campeonato paranaense. Esses outros destaques a partir de agora no programa CBN Foz Esportes, que está começando. E depois da definição dos 8 times classificados, o Campeonato Amador da Primeira Divisão 2014 continua neste domingo com os jogos de ida das quartas de final, todos eles tendo início às 4 horas da tarde. Nesta fase, as equipes disputam as vagas para as semifinais em jogos de ida e volta, e conforme o regulamento, as melhores equipes classificadas na primeira fase terão a vantagem de jogar por 2 empates. No estádio do Guairacá, a Vila Paraguaia, a oitava colocada, enfrentou a Aparecidinha, que terminou na primeira colocação ali na primeira fase. No estádio Jefferson Bonfim da Cruz, no bairro Três Lagoas, teremos o confronto entre Vila Miranda e Vila C, o duelo entre o sétimo e o segundo colocado. No campo do Tertuliano, ali no Parque Presidente, Baterias Pilar, sexto colocado, contra o Jardim São Paulo, terceiro. Jardim São Paulo, que é também o atual campeão amador aqui de Foz do Iguaçu. No estádio do ABC, Canarinho, o quinto colocado, recebe o Três Lagoas, que terminou em quarto na primeira fase. Portanto, todos esses jogos às 4 horas da tarde deste domingo. Fim de semana de decisão no Campeonato de Veteranos em Foz do Iguaçu, com disputas dos jogos de ida das semifinais da categoria 35 anos, jogos de volta das semifinais da categoria 40 anos, quartas de final da Série Ouro 45 anos, segunda rodada da Série Prata 45 anos e a quarta rodada da segunda fase da Série Ouro e também da Série Prata na categoria 50 anos. Os jogos começam a partir das 3 da tarde deste sábado nos diferentes estádios dos bairros de Foz do Iguaçu. E a diretoria e a comissão técnica do Foz do Iguaçu Futebol Clube estão aguardando o anúncio da data do arbitral da divisão de acesso de 2015 para que os trabalhos sejam efetivamente iniciados. De acordo com o presidente Arif Osman, a Federação Paranaense de Futebol deve anunciar a data até o final da próxima semana, e enquanto não sai o cronograma do arbitral, a comissão técnica do Foz do Iguaçu Futebol Clube está trabalhando na lista inicial de 33 jogadores de base de até 23 anos que serão avaliados, passarão por uma seleção e 15 deles, esta é a intenção, 15 deles devem integrar o elenco profissional que disputará a temporada 2015. E o representante de Foz do Iguaçu na Liga Nacional de Futebol Americano, o time do Black Sharks, terá um duelo decisivo neste sábado a partir da 1h30 no campo da AKLP. Em entrevista aqui à CBN, o jogador e diretor do time, Emerson Rodrigo Alves, mais conhecido como Digão, falou a respeito deste jogo de desempate contra o Rio Branco Cabritos do Espírito Santo. Lembrando que quem vencer estará classificado para a semifinal da competição, embora a confederação tivesse anunciado anteriormente que o classificado era o Black Sharks, sem necessidade de um novo confronto. Um problema no regulamento quanto ao critério de desempate entre grupos, né? 3 equipes haviam empatado no critério de vitórias. Nós tínhamos 3 vitórias e uma derrota, igual a outras 2 equipes. E foi feita uma assembleia geral para votar a fórmula do critério de desempate, se seria saldo de pontos ou seria força de tabela. A força de tabela, ele é um cálculo que é feito em cima do grupo para poder medir e ver qual equipe realmente teve mais dificuldade durante o campeonato e colocar realmente as melhores equipes nas finais. E no páreo ficou entre nós, com a melhor força de tabela, e uma outra equipe do Espírito Santo Cabritos, com o saldo de pontos. E nessa assembleia foi votado, no dia 21, se não estou enganado, foi votado e os times votaram por manter a força de tabela. Dessa forma, classificando o Black Sharks para as finais. Entretanto, o time lá do Espírito Santo, que é o Rio Branco Cabritos, entrou com um recurso questionando isso, e isso fez então essa reviravolta que tivemos? Isso, eles entraram questionando porque anteriormente, em conversas deles com o presidente da federação, o próprio presidente havia falado para eles que o critério de desempate seria o saldo de pontos. Só que assim, foram conversa entre eles, sabe? E na reunião que houve a Assembleia Geral para fazer votação, o próprio presidente se retratou a respeito, falou que havia se equivocado e por isso estava chamando a Assembleia para votar e definir a melhor forma possível. A gente, em reunião, umas 3 horas de reunião, não houve o que fazer. Tipo, por mais que eu tentei pedir que houve votação e tal, então havia ali, acho que 8 equipes reunidas contando comigo, as outras 7 estavam todo mundo sugerindo para fazer a partida. E uma forma que a gente conseguiu pensar para melhorar para nós foi o seguinte: já que eles querem tanto jogar contra nós, vamos jogar aqui em Foz do Iguaçu. Que foi aí que eu falei: então ótimo, Black Sharks aceita jogar essa partida de desempate, porém tem que ser aqui em Foz, uma semana antes das finais, no dia 8 no caso. E aí na hora o pessoal lá deles ficou meio assim e tal, e aí tipo já não queriam aceitar, né, queriam que o jogo mantesse. Só que essa decisão que a gente tomou de aceitar a partida, tipo, abrir mão do que era o teoricamente direito nosso da votação anterior, fez com que as demais equipes enxergassem, assim, bom, o Black Shark já abriu mão da votação, agora se o Cabis quer tanto jogar essa final, então que vá a Foz do Iguaçu. Partida entre Foz do Iguaçu Black Sharks e Rio Branco Cabritos, que acontece neste sábado a partir da 1h30 ali no campo da KLP, entrada gratuita, valendo vaga, portanto, na semifinal da Liga Nacional de Futebol Americano. E o Campeonato Municipal de Basquete em Foz do Iguaçu está chegando ao fim na temporada 2014. Na categoria feminina, a equipe da Vila C foi a grande campeã após derrotar o Coque Foz Sub-17 pelo placar de 52-48. Já a decisão do masculino está marcada agora para domingo. As partidas serão disputadas entre as equipes da Vila AX3, Clube Fênix, Tcheloco, Eletrônicos, Atacado Games e Clube Social Everest. Após a decisão da categoria feminina, aconteceu uma homenagem muito bacana aqui em Foz do Iguaçu. A organização do campeonato municipal prestou uma homenagem à jogadora Jucimara Dantas, a Mamá, campeão pela equipe do Vila C. A atleta atuou na seleção brasileira por vários anos, tendo participado de Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, uma experiente atleta que já disputou também o Campeonato Estadual e os Jogos Abertos do Paraná aqui por Foz do Iguaçu. A homenagem prestada foi por conta dos serviços relevantes prestados ao basquete nacional e aqui na terra das cataratas. E o time da Secretaria de Esportes aqui de Foz do Iguaçu encerrou sua participação no Campeonato Estadual Adulto de Basquete Feminino com a medalha de prata. A competição teve a sua última partida disputada no domingo passado em Ponta Grossa. A equipe do Novo Basquete Ponta Grossa foi a campeã de 2014 após vencer Foz do Iguaçu pelo placar de 80-44. O Super Four, etapa final do Campeonato Estadual, reuniu os 4 melhores times da temporada, sendo o Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Maringá e São José dos Pinhais. E no fim de semana passado, a cidade de Foz do Iguaçu recebeu também o Campeonato Estadual de Verão, o troféu Alexandre Viscardi de natação. O evento foi realizado nas piscinas do Complexo Esportivo Costa Cavalcante e teve a participação de 13 equipes do Paraná nas categorias infantil, juvenil, júnior e sênior, reunindo aproximadamente 250 nadadores. Na classificação final, a equipe Foz Natação ficou com o 3º lugar nas categorias infantil, juvenil e júnior e 7º lugar na categoria sênior, conquistando, entretanto, várias medalhas, sendo 6 de ouro, 11 de prata e 19 de bronze, totalizando 36 medalhas. E canoístas do Instituto Meninos do Lago, aqui de Foz do Iguaçu, destacaram-se no Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom, disputado em Três Coroas, no Rio Grande do Sul. O Instituto conquistou 1.166 pontos, conquistando o título por equipes e ficando aí praticamente com o dobro da pontuação do segundo colocado. Houve vitórias praticamente em todas as categorias de atletas aqui de Foz do Iguaçu. E um detalhe curioso, temos a atleta Ana Sátila na canoagem feminina. Ela venceu tanto na categoria K1 como na categoria C1 feminino sênior, confirmando então o seu protagonismo na canoagem brasileira. E a irmã da Ana Sátila, a irmã caçula, a Almira Maria, ganhou também o K1 feminino júnior, mostrando aí a força da canoagem aqui em Foz do Iguaçu. Este projeto, que começou com um projeto social, é um projeto social aqui na cidade de Foz do Iguaçu, o projeto Meninos do Lago, mostrando aí, revelando talentos para a canoagem brasileira. E ainda na água, neste domingo, o Yacht Clube Lago de Itaipu realiza a quinta pesca entre casais, terceiro ano consecutivo em que a disputa acontece. O objetivo é aproximar aí as mulheres da pesca esportiva. A expectativa é de que aproximadamente 40 casais participem dessa disputa, que terá largada a partir das 7 horas da manhã. E a pesca será do tucunaré, peixe que, por não ser nativo da região, não está restrito às regras da Piracema. O enxadrista aqui de Foz do Iguaçu, Hugo Caetano, marcou presença na edição dos Jogos Universitários Brasileiros em Aracaju, em Sergipe. Não apenas marcou presença, como ficou também com a medalha de bronze representando a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste Campus Foz. Ficou atrás apenas do mestre Victor Chumiatsky, da Universidade de Brasília, que foi o campeão, e também empatado com Luiz Guilherme Aureli Abdala, da Universidade Paulista, perdendo nos critérios de desempate, mas ficando aí com a terceira colocação dos Jogos Universitários Brasileiros. E o fim de semana será de muito automobilismo aqui em Foz do Iguaçu. Teremos o desafio de arrancada marcado para amanhã na estrada de acesso à Prainha de Três Lagoas, e também a Copa Iguaçu de Jeep Ride, que chegou à sua 12ª edição neste ano de 2014. E a largada aconteceu agora há pouco ali no posto Azteca da República Argentina, esquina com Santos Dumont, aqui no centro de Foz do Iguaçu. Quem falou a respeito dessa disputa foi o Rony Temp, que é membro também da equipe anfitriã dessa competição, que deve durar em torno de 4 horas neste sábado aqui na Terra das Cataratas. Essa Copa que já existe há 12 anos, a gente integrou os Jeep Clubs de todas as cidades do Oeste, como Cascavel, Toledo, Laranjeiras, Guarapuava, Beltrão, Pato Branco, e ocorrem provas durante o ano todo, né? A partir de fevereiro, a cada 45 dias, existe o Jeep Clube da cidade organiza uma prova, onde a gente vai daqui e participa, pontua, né, durante o ano todo, e amanhã é o encerramento aqui em Foz. O pessoal normalmente escolhe o encerramento, porque aqui é um local com atrativos diferentes, a gente faz uma premiação, eventos diferenciados dos outros lugares, outras cidades que não tem, eles preferem vir para Foz do Iguaçu para encerrar aqui com chave de ouro. E o clima realmente nos ajudou bastante, porque a gente tem muita restrição aqui para locais para fazer trilha, né? Então, a nossa trilha é convencional, mas com o tempo desses, a gente acaba tendo uma dificuldade maior, e isso melhora para mostrar a habilidade realmente dos pilotos e navegadores. Velocidade máxima nos trechos são 40 km por hora, mas a gente cria ali dificuldades, cria surpresas na prova, porque a trilha ela é desconhecida de todos, inclusive quando a gente organiza, a gente não participa, porque a gente conhece o terreno, né? E, então, o bom da prova é isso aí, é realmente a expectativa que se cria e a habilidade do piloto e do navegador de encontrar as dificuldades e fazer a prova no mais regular possível. Hoje ela é toda acompanhada eletronicamente por GPS, então a cada segundo perdido que você chega atrasado nos pontos pré-determinados, você perde um ponto. No final do dia, quem perder menos pontos ganha o troféu de vencedor. É uma atividade realmente bastante competitiva. Pilotos de aproximadamente quantas cidades estão presentes aqui? É praticamente mais de 10 cidades, né? Independente de se ter Jeep clubes nas cidades vizinhas, como Medianeira, as pessoas vêm e participam, porque quem gosta desse esporte e encontra aqui uma prova organizada, totalmente bem profissionalizada, inclusive essa parte de organização, de aferição de tempo. Então é muito gostoso. A pessoa que gosta disso e investe em equipamentos tem o retorno realmente por ter uma prova muito bem organizada e com isso também mostrando a sua capacidade aí de pilotar e a emoção realmente de participar da prova, mas a confraternização, né? Nesses 12 anos que a gente participa, a gente tem amigos jipeiros aí em todo o Oeste, em todo o Sul do Brasil, porque a gente participa também de provas lá em Santa Catarina, São Paulo às vezes também. Então, forma um círculo de amizade muito grande, porque são todos empresários, profissionais liberais. E no momento que entra no Jeep, você não descarrega toda a tensão aí do trabalho, do dia a dia. E cria realmente uma amizade muito grande por todas as cidades onde a gente anda. Eu sei que a trilha é algo secreto, que não é revelado. Mas há alguma via pela qual os jipes vão passar aqui pelo perímetro urbano de Foz do Iguaçu? Sim, exatamente. Eles saem aqui do centro, estão na República Argentina. Existe o PC Solidário, que é uma forma que a nossa prova também vai dar uma destinação para uma entidade, é o Lar dos Velhinhos. Então, todos os jipes vão passar pelo Lar dos Velhinhos, vão fazer uma doação lá. Depois segue por trás do Hotel Carimã, naquelas estradas que tem ali, e seguindo lá para a área do Remanso Grande, atrás do Museu de Cera, ali que tem várias áreas rurais, com estradas com dificuldades. Então, a primeira etapa da prova até o meio-dia é naquele local. Quem quiser acompanhar, vai com cuidado, não tem problema nenhum, é super legal. Então, entre 10 horas e 1 hora da tarde, vai ser na área do Remanso Grande. Depois atravessa a BR e vai para o lado da Estrada Velha de Guarapuava. É só seguir os jipes, né? Que com certeza vai ter vários locais muito bonitos e de grande emoção realmente para acompanhar essa prova, que é muito bacana. Então não tem, nem falando, não tem perigo nenhum, porque a velocidade é muito baixa, a gente tem esse cuidado também para que não tenha nenhum acidente, nada disso. E vai ser muito bacana pelo tempo e o clima. As estradas vão estar bem interessantes aí para quem for assistir. Estas as palavras de Rony Temp, representante da equipe anfitriã desta prova de Jeep Ride aqui em Foz do Iguaçu, última etapa da Copa Iguaçu em andamento neste momento aqui na Terra das Cataratas. E o Cataratas do Iguaçu Open de Tênis, que vai reunir tenistas profissionais brasileiros e estrangeiros pelo 7º ano consecutivo em Foz do Iguaçu, já está com as inscrições encerradas. A chave principal começa a ser disputada do dia 24 ao 29 de novembro aqui em Foz, antes, na semana anterior, a série classificatória para este torneio. Um atleta de Foz do Iguaçu está em Medellín, na Colômbia, participando do Campeonato Sul-Americano de Atletismo Master. É o atleta Emerson Lopes, de 30 anos, e que vai disputar, entre outras modalidades, a prova de pentatlo, que inclui salto em distância, arremesso de peso, lançamento de dardo, 200 metros rasos e 1.500 metros rasos. Fim de semana de muito esporte na programação da Rádio Que Toca Notícia, com Fórmula 1 e transmissão de jogos das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Este sábado, a partir das 2 horas, o treino decisivo para o grid do GP Brasil. Às 4h20, Vasco e ABC na Série B. 7h30, Coritiba e Fluminense, Série A. Na sequência, o segundo tempo de Botafogo e Atlético Paranaense. No domingo, o esporte inicia a partir da 1 da tarde, transmissão e cobertura completa do GP Brasil de Fórmula 1. 5 horas, Vitória e São Paulo, 7h30, fechando a rodada, o clássico Corinthians e Santos. Chegamos ao final do programa CBN Foz Esportes deste sábado, os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. Vem aí o CBN Entrevista.